A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Muito boa noite, caros ouvintes. Estamos aqui para a segunda edição da rúbrica Espaço de Discussão. Estamos aqui com a gangue de novo. Hoje vamos falar de educação. E a primeira pergunta: acham que há disciplinas que já não são relevantes de serem ensinadas hoje em dia? Quem quer começar? A Matilde. Boa noite. É assim, eu diria que cidadania, da forma como é ensinada e da forma como está desenvolvida e até mesmo os temas, já não se adequam à atualidade e, portanto, eu acho que ou mudar o programa ou, de certa forma, para o secundário, extinguir a disciplina, porque é uma hora que nós perdemos e muitas das vezes não fazemos nada e somos obrigados a ir. Portanto, eu acho que ou mudariam o programa da disciplina ou então deixaríamos de ter essa disciplina. Sim, eu acho que o conceito é bom. Concordo. Só que é Sim. feito de forma tão má. Eu acho que a ideia de cidadania é boa e pode ser uma disciplina útil, mas não acho que esteja a ser, pelo menos na minha experiência, não acho que esteja a ser ensinada da melhor forma. Por isso, poder-se-ia manter a disciplina, mas teríamos de mudar a forma, não sei, talvez dando uma formação mais dinâmica e específica aos professores sim, que a lecionam. Sim. Se calhar mais debates, acho que é uma coisa que falta muito só, no programa. Porque há tanta coisa no nosso cotidiano que nós não aprendemos na escola, como por exemplo os impostos. Eu estou no 12º ano e até agora não aprendi nada sobre impostos que eu não tive de aprender sozinho, por exemplo, com a minha mãe. Por exemplo, IRS, não se ouve falar uma vez disso na escola. O IVA, não se ouve falar uma vez disso na escola. E o IU, que agora que vai entrar agora em vigor em 2024. Não, também há coisas que os nossos pais sim, servem para nos educar. Sim, está bom, mas é algo que entra tanto no nosso cotidiano que nós devemos aprender isso na escola. Pois. Alguém que não esteja em Max sabe calcular o IRS. Não. Ou economia, por até exemplo. Economia. A gente tem economia. E por isso é que também a economia seria uma disciplina opcional de 12º ano, penso eu. Além de que realmente no programa de cidadania há um tema que é a literacia financeira, portanto, supostamente seria para dar estes conhecimentos. Mas, exato. Lá está, os programas de cidadania se calhar já são os mesmos há 2 ou 3 anos e as coisas naturalmente mudam, mas os programas não mudam e, portanto, a disciplina deixa de ter o interesse que supostamente deveria ter e deixa de cativar os alunos. Pois é. Vamos falar de outra disciplina, se calhar português. O que é que tem a dizer sobre português? Eu tenho também algumas coisas a dizer mais relativamente ao que se está a passar agora. Então, concordo que cidadania é uma disciplina que tem potencial, de facto, só que é mal aproveitada. Relativamente ao resto das disciplinas, eu vou dizer que todas as disciplinas, a meu ver, mesmo as de científicos, eu sendo de humanidades digo mesmo as de científicos, têm toda a sua importância e considero que, embora tenham toda a sua importância, há certas partes, certos aspectos em cada disciplina que são muito irrelevantes. No caso do português, que era o que o Sebastião estava a dizer, eu acho que há certas coisas, por exemplo, gramaticais, que são completamente absurdas. Nós não vamos precisar disso nem me digas, para não. Nada. Até mesmo, não sei, parece que é a parte onde os alunos têm mais dificuldades porque não conseguem ver uma forma prática de usar isso no dia-a-dia. E pronto, são coisas que se ensinam há muitos anos e que até têm vindo a mudar. Até os nomes dos complementos, por exemplo, são coisas que vêm a mudar e às vezes os professores até estavam mais habituados aos antigos e agora é tudo uma confusão, tanto para os professores como para os alunos. E pronto, isso é uma das coisas, por exemplo, numa disciplina de português que eu não concordo. No entanto, consigo ver bastante a utilidade da disciplina de português, consigo ver a utilidade de uma disciplina de filosofia, de matemática, físico-química, o que quer que seja. Elas existem por alguma razão. Sim, mas nós temos de perceber que, teoricamente, nós iríamos aprender tudo o que há para aprender, não é? Só que isso não é possível. Há um tempo limitado que temos na escola, há um horário limitado que temos na escola e nós não podemos dar tudo. Eu acho que, por exemplo, português é muito mal, foca muito no que não é relevante, principalmente para pessoas científicas. Humanidades, ok, faz sentido. Mas pessoas científicas, a parte mais teórica, se calhar a análise da maior parte dos textos é bastante irrelevante. Se calhar devíamos focar no que interessa e no que vai ser relevante. Sei lá, treinar mais fazer teses, treinar oral muito mais pesadamente, não sei. Eu, por exemplo, eu, se bem me lembro, penso que a disciplina de português há alguns anos era diferente para científicos e para humanidades, e não concordo com o facto de terem mudado isso, porque, por exemplo, eu, sendo uma pessoa de humanidades, eu gosto de português tal e qual como está a ser dado, interessa-me, é algo do meu interesse, mas percebo que para uma pessoa de científicos que talvez não tenha tanta vocação, tanto interesse nestas áreas, deve ser bastante entediante, para não dizer outra coisa, portanto... Sim, por exemplo... Mesmo que seja interessante, eu acho interessante, eu acho português interessante, eu acho que de alguma forma os programas escolares dão relevância a mais. E até, por exemplo, a nível de notas, vá, é o grande elefante no quarto. é complicado justificar português afetar o médio de científicos, não sei. Pronto, é assim, lá está, eu acho que devia ser diferente a maneira como. A disciplina, pronto, o programa de português devia ser diferente para pessoas de científicos e para pessoas de humanidades e, obviamente, os outros cursos, não estou a excluir. Pronto, é algo que eu acho que devia mudar. Ok. Se calhar vamos passar para a próxima pergunta, ainda temos aqui algum tempo. E a próxima pergunta é: deverá haver diferenças fundamentais entre escolas públicas e privadas? Quem quer começar? Eu posso começar. Eu acho que as escolas públicas e privadas deveriam estar no mesmo patamar, no sentido em que não se pode dar mais benefícios aos alunos das escolas privadas, porque lá está, nem toda a gente consegue aceder às escolas privadas, porque acho que é o conhecimento de todos que se paga uma mensalidade extremamente cara, e para quem tem mais que um filho é uma coisa insuportável, principalmente com os salários que se praticam hoje em Portugal. E, portanto, eu acho que as escolas públicas e privadas deveriam sim estar no mesmo patamar e não deveríamos fazer sobressair mais as escolas privadas, no sentido em que nem toda a gente consegue aceder a isso. E acho que também devemos dar mais valor à escola pública, já que consegue incluir toda a gente e não excluir as pessoas com mais dificuldades financeiras e económicas. Portanto, eu acho que é um bocado mau para os alunos da escola pública estarem a ser comparados aos alunos da escola privada, no sentido em que o ensino se calhar até é melhor, porque os professores têm mais condições, recebem salários melhores, têm outros benefícios que os alunos da escola pública não têm, e portanto estar aqui a comparar realidades diferentes é na minha perspectiva algo errado, porque lá está, são realidades diferentes, não se podem comparar. Sim, são mesmo realidades incomparáveis. E acho que também é preciso considerar-se que uma escola pública aceita toda a gente. Aceita alunos ricos, alunos pobres, alunos que vêm de famílias problemáticas, alunos que têm estabilidade familiar, não põe ninguém de parte, e as escolas privadas sabemos muito bem que escolhem os alunos que querem ter. Pelas notas. Claro, portanto, esses rankings que se fazem, que misturam escolas privadas com públicas, nunca serão justos e não têm um mínimo de sentido de serem feitos. Se é para fazer rankings, que se façam uns só para privadas e outros só para públicas. Sim, o problema não, é que não se podem mesmo comparar. Toda a gente vai competir para entrar nos mesmos cursos e aí é que começa a ficar complicado. E são os exames nacionais que vão fazer essa separação entre os bons alunos. Sim, não sei se conhecem o conceito pay to win nos jogos, que é quando pagas. Jogos que têm features que pagas e que isso ajuda a ser melhor e a ganhar mais vezes. É mais ou menos isso. Sim, porque as notas, já saíram várias notícias sobre isso. Há notas que são inflacionadas e depois a realidade vai-se ver nos exames, porque os exames tanto é uma coisa para a escola pública como para a escola privada. Não há diferenças. Não a fazer exames diferentes, e isso até seria muito mal, fazerem exames diferentes para uma escola pública e uma escola privada. Eu não sei. Portanto, se calhar até o conceito inteiro de escolas privadas é um bocado antigo. Num mundo que nós cada vez mais queremos que toda a gente tenha as mesmas oportunidades, independentemente do dinheiro, eu não sei qual é que é a relevância de escolas privadas, fora dividir a elite das pessoas mais, com menos dinheiro. Sim, só que muitas vezes as pessoas que têm essas posses não estão assim tão preocupadas com a igualdade. E nós ainda no outro dia falávamos mal, e o Sebastião sabe, porque a aula é comum a ambos, que um professor nosso dizia que a filha de uma colega que está numa escola privada em agosto já sabia as notas que ia ter em dezembro. Portanto, isto diz muito sobre o caráter das escolas privadas. Sem dúvida. E isso não pode ser. Na próxima publicação, assim bem, porque já saíram várias notícias de que as notas são inflacionadas. Sim. E notas de educação física, por exemplo, que é aquela polémica de contar para a média e estragar a média a muita gente. As notas de educação física nas escolas privadas, se formos analisar, provavelmente são todas acima de 17 ou 18. Ah, claro. Portanto, eu diria que é um bocadinho inflacionado e só para ajudar. Não, um bocadinho. Porque... Não, nem é escondido. O descaramento é tanto que não é escondido. Não tentam... Toda a gente pode aceder a esses dados, mas ninguém faz nada contra isso. Não sei se e depois, estas pessoas... As pessoas a quem as notas são inflacionadas depois vão concorrer connosco para as universidades, e isso não será uma desvantagem para nós, já que a média do secundário, se calhar algumas universidades, conta tanto como uma nota de exame. Portanto, eles, se forem com uma nota muito alta de secundário, a nota de exame for mais baixa, acho que não faz grande diferença se tem uma nota alta de secundário. Sem dúvida. Não sei se mais alguém quer falar antes de acabarmos. Não sei, João Mário, Beatriz não falaram muito, Ricardo também não. Pronto, gostava de dizer que concordo com o que foi dito até agora, mas que, por exemplo, mais no contexto do exterior, ou seja, focando-nos nos Estados Unidos, por exemplo, eu consigo entender porque é que agora os pais preferem mandar os filhos para um ensino privado, porque têm acontecido muitas polémicas em escolas públicas e porque... Incluem armas? Sim, incluem armas, mas não só. Também nos Estados Unidos, neste momento é um país... com uma vertente maioritariamente liberal. Ou seja, as ideologias que vão sendo impostas aos alunos nas escolas claramente têm uma agenda política. E o que os pais não querem... evitar. É possível evitar, sem dúvida, e devemos trabalhar para isso. Não sei se com quem está no governo neste momento se vai conseguir trabalhar para isso, infelizmente. É uma coisa que me preocupa. Mas é uma coisa que deve ser trabalhada, mas percebo porque é que os pais neste momento, nos Estados Unidos... pegando neste exemplo, preferem colocar os filhos numa educação privada. Para nós conseguirmos apelir as escolas privadas, tem de haver um primeiro muito boas escolas públicas. Sim. Porque não se pode tirar a qualidade das escolas privadas, isso é um facto, não é? Sim. Mesmo que as pessoas mais ricas tenham dinheiro para isso, não iriam querer dar uma qualidade, menor qualidade aos seus filhos, não é? E por isso é que isso é muito importante, queremos substituir, não é? E em geral, um apoio social nos países tem de ser muito forte para isso acontecer. Sim, algo que, por exemplo, em Portugal neste momento é impensável. Se calhar um dia chegamos lá. Um dia. Se for um dia, nós conseguimos chegar. Pronto. Muito obrigado a todos por terem participado. Obrigada. Até à próxima. Muito obrigado aos nossos ouvintes por terem ouvido. The fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happens to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. How they came back around like a nigga selling crack and pounds. I got a bag now, but it's nothing to brag about. Gun blast in the background, I'm a black man with the bloodhounds. Mac 10 making love sounds to a bad chick. She from uptown or from down south. Not a loudmouth, we could fuck around. Hit the music, baby, cut it down. Hit a doobie while you do me indubitably. I feel like I'm a bust now. I feel like a bust down. When I shine bright, blind niggas is up now. In the cut, big black truck pack sacked up. You could pick it up now. Nigga, fuck it, okay. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happens to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. I know I can't afford to stop for one moment, that it's too soon, too far. Me and my money attached emotionally. I get a clutch and if you get too close to me, I'm at the top where I'm supposed to be. Jumping in the gang, niggas act like they coaching me. 400 rats ain't shit but a show to me. I'm on the road and I bet that you hold with me. When I'm in traffic, it's always a pole with me. Pillsbury, man, I keep door with me. Hit from the back, she giving me slurp, and I ain't even put my pants down. Jump in the box and slide to the other side, it's always a man down. Draw down, hands in the air, nigga, make one move, get gunned down. Giving out smoke so long, they don't even wanna talk no more, they just run down. No lock doors, I serve with a chop. Bitch got spent, she was hanging with a op. We call him Mickey, talk to the cops. I was on Pinedale, glass in the sock. Back in the day, I invest in the block. Fast forward, now I'm investing in stock. I put a drum on the heckling cots. Don't play, cause I'm very invested in shots. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes around sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. You a pussycat in his face cause he stay on shush and preach. Then I talking bad, now he sick that he's shaking and he's chill. Like the way it tastes and he ain't dated in a minute. They call me a baby but I still got hella ch- Oh shit, run that motherfucking crown, you bitch. You motherfucking bitch. Shit. Sorry in advance for my bros. They'll whip a nigga ass. What you whipping up? Shit in the back. If you looking for the dope, niggas got it in the bag. Cause we trapping on the low. And I'm the shit with the flow. Give me a joke. Heard the nigga say that you the next. No, no, no, I'm the best. Tell them bitches stop the motherfucking press. Press stop, fuck a top five list. Get him a vest, he get lopsided. Fuck the cops, we was running from Rottweilers. Most of my potters ain't had papa, just a pop condom. Couple kids with Alzheimer's, 40 on his side. Boy, you might all stop, he on the block violent. Robbing niggas in the hood and then swap genres. Green light, line a nigga up, stop sign him. Keep driving, you will not find him. I'm an anomaly. I turned into a rap ironically and ran the backup. Backup niggas is on me. Niggas should honor me. If you think I'm a wannabe, it's pretty comedy. I'm melancholy and cool, so calmly busting moves. My troops carry velocity. Same posse since Osh Posh Bagosh Pussy Clock. Treat the rapping like a pushing rock. On the stove with the Pyrex pot. The dough stay locked. It don't say knock. We on they block. We on they block. It's Monopoly game. We stole they properties. Smooth talking and moonwalking. The same little nigga. Small pun, but a pool shark. I aim big stick. Knock chalk off cue balls. Bang this shit. Olá a todos. Estamos aqui mais uma vez para a rubrica da música. Tenho aqui, como habitualmente, o Sebastião. Pois, agora ficou habitual. Que já faz aqui, acho que parte desta nossa rúbrica. Portanto, a música que acabámos de ouvir chama-se Surround Sound. É do artista JID, J-I-D, depende de como pois. Vocês preferem. É um J, um I e um D. O resto fica a vosso critério. Sem pontos finais. Pronto, isto foi um artista que eu na altura, não, pronto, apresentei ao Sebastião já há algum tempo. Sim. E eu acho que durante ele ficou, o verão. Durante o verão, eu acho que ele ficou bastante fã, tal como eu, que conheci-o de uma forma bastante aleatória. E foi logo um amor imediato, vou dizer. Pois, hoje vamos falar do The Forever Story, que é o álbum mais recente dele. Uh-huh. E acho que é seguro dizer que é o melhor. É o com mais reconhecimento. E o melhor, acho que é seguro dizer que é o melhor. Com mais reconhecimento, vamos lá com calma. Vamos lá com calma. Ok. Pronto, eu e o Sebastião, como já devem ter percebido, somos amantes de hip hop e rap, então naturalmente que íamos gostar deste artista. Portanto, Surround Sound é uma música com umas features incríveis. 21 Savage na música. É uma das melhores assim que ele features entra. Que eu já ouvi da 21 Savage. Ele tem muitas. Sim. É muito boa. Assim que ele entra na música, opa, fogo. E a sample que usa. E é um hype, é um hype. Yeah, ouve-se aquela música e entramos em êxtase quase. Para quem não sabe, uma sample. Samples são coisas muito utilizadas em rap e pop, em que basicamente vai-se buscar uma parte de uma música antiga ou qualquer música. Ou às vezes nem de música, pode ser mesmo de aberturas para desenhos animados. De outras músicas. Pronto, é um excerto de algo que metem em músicas. Portanto, aquela voz que ouvimos no início é uma de uma música antiga e depois colocam com o rap. Vamos lá falar do álbum então. Pronto, este Forever Story é o álbum mais recente do J.I.D., como disse Sebastião. Nós vamos apresentar 4 músicas deles, escolhidas por nós, as que nós mais gostamos e se calhar também achamos mais apropriadas aqui para a rúbrica. Portanto, a música que vamos ouvir a seguir é Just In Time. Foi o Sebastião que a escolheu. Se quiseres, podes falar um bocadinho da música. É muito boa. Uau. Que comentário. Não, então, Lil Wayne, aqui com uma feature também excelente. Claro. O que é que se pode dizer? Opa. É uma vibe. É, pá, tal como este álbum inteiro, traz muita coisa, boas, boas features. Eu acho que é de facto algo que vale a pena ouvir. Também não podemos chamar um álbum muito feature heavy, não é? Não tem Sim. tantas features. Mas as que têm são boas. Exatamente, é exatamente isso. As que têm são mesmo boas. Yeah. Eu acho que o álbum começa bastante forte. Com Radar, Dance Now, Crack Sandwich, Can't Punk Me, Surround Sound, Cody Blue 31. É todas seguidas. Sim, isso são logo, todas seguidas. Logo músicas. Logo as melhores. São fortes. Mais. São fortes. Sim, depois começa a ficar um bocadinho mais fraquinho. E nós vamos falar delas. Trazemos aqui o Radar e o Cody Blue, que a seguir já vamos falar um bocadinho melhor. Mas que é para terem a noção, se calhar, do contraste no álbum, talvez. Porque no início começa mesmo agressivo. Parece mesmo uns tiros e tudo, uns dance gritos. Now, dance now. Sim. Fogo. Ele diz aquilo, parece-me sim. que ele está, sei lá, drogado. Ao mesmo tempo com um ódio gigante e com um hype. É demais. Mas como é engraçado aquilo, fogo. Que, por exemplo, na performance dele no Tiny Desk, que é da minha favorita, ou das minhas favoritas. Ele traz uma equipa em que faz as músicas deles parecerem tão calmas. Ele traz ali, traz um, parece até um toque de jazz às suas músicas. O que é impressionante, que aqui é um tom mais agressivo. E depois nas apresentações dele se calhar é mais calmo. A terceira música que aqui trazemos, como Sebastião disse, é mais do início do álbum. É Cody Blue 31. Cody Blue 31 vai ser a segunda música no programa. É a segunda. Porque eu vou. Peço desculpa. Inicial. Social, então queres falar um bocadinho da Cody Blue, certo? Ah, claro. Aqui é a música. A primeira música que estamos a falar, que não tem features. É só o Gido ali. No beat. Com o beat excelente. Depois o refrão. Super chill, super vibe. Swing on. É demais. Não sei o que tens a dizer. Epá, eu acho que, como tu estás a falar agora do refrão, a sua, o facto de ser tão calmo e depois tem ali uma mistura de cores bastante interessante, é aquilo quase que me dá-me um conforto, vou ser sincero. E depois traz uma mensagem interessante. Aquilo diz keep on swinging on. Portanto, Não tem assim tradução direta, mas quer dizer que é basicamente seguir em frente, é continuar a fazer o que estás a fazer, não importa o que aconteça. Traz-me mensagens interessantes. Eu esqueci-me de referir, o G.I.D. é particularmente novo. Por acaso, olha, é mais velho do que eu estava à espera. Tem 32 anos. Nasceu em Atlanta, na Georgia, nos Estados Unidos. Pronto, ele ficou conhecido porque, não sei se sabes, Bastião, ele assinou com a label do J. Cole, que é Dreamville. E ele diz isso em várias músicas, não tanto neste álbum, mas ele em músicas de outro álbum que podemos apresentar outro dia, em que ele diz que o que é que as pessoas, quando viram que ele assinou com a label, criaram uma expectativa. E uma expectativa que faz sentido, mas criar uma expectativa nele, a dizer: ele assinou com o J. Cole, ele deve ser bom. Que ele diz exatamente isso numa das músicas. E eu acho, a label, acho que o ajudou imenso a crescer. Com razão, ele tem talento. Claro, tem muito talento. Sinceramente, a quantidade de talento que ele tem em rap puro. Sim. Lembra o Kendrick? Lembra muito. E a voz dele não é particularmente. Opa, se calhar é uma voz mais, não vou dizer esganiçada, não, mas é mais nos tons de ele também tem a skill vocal que o Kendrick tem. Pois. Chega a esse nível, mas a nível de rap puro é muito bom, muito bom. Sim. E só uma coisa, Cody Blue 31 na verdade é uma homenagem a um amigo dele que morreu, que ele deu o nome do amigo, e 31 era o número que ele jogava em futebol. Sim, e yeah, é yeah. A mensagem geral da... Ele no álbum, não tenho a certeza se é mesmo nessa música. Há uma das músicas em que conseguimos ouvir apitos de futebol, um árbitro a reclamar. Pode ser relacionado com isso. Ou se calhar ele também fez futebol. É importante também mencionar, o G.I.D. fez parte de uma música que ficou muito conhecida, que foi dos Imagine Dragons, o Arcane. Isso ajudou imenso. Ele tem lá uma parte lá no meio em que ele, pronto, mostra o que realmente é capaz. E é fantástico ter reconhecimento com bandas que não têm tanto a ver com este estilo de música e que tiveram, e que a música ficou tão famosa. Para terminar, vamos falar, vamos apresentar a música Radar, que é logo a primeira do álbum. Pronto, é uma música que começa logo mesmo estrondosa, começa agressiva, eu vou dizer. Epá, eu acho que só ouvindo, não consigo bem descrever, mas lá está, é tal agressividade no início do álbum. E aí, intro muito interessante. Radar, sonar, laser beams, jets, tanks, submarines. E depois ele começa com um flow insano. Ah, claro. tinha que ser. É um álbum excelente. Pronto, e eu acho que é isto que última coisa, que conseguimos. De 0 a 10. Ah, de 0 a 10. 0 a 10. Ah. Rápido. Facilmente um 8, 9. 8, 9. Eu diria um 8,5. Eu estou muito afundado no JD. Pronto. Pronto, eu acho que é o que conseguimos dizer com esta margem de tempo que temos do JD. Eu acho que para quem gosta deste estilo de música é definitivamente algo que devem ouvir. Ah, é obrigatório. Sim. É obrigatório. Pronto, obrigado. Eu acho que é assim que terminamos o programa. Resto boa noite. Obrigado. E agora vamos ouvir Cody Blue. Cody Blue. Makes me, the journey takes me to places where history can't stop or break me. You know it rains for something, you know the pain's for something. I hope a change is coming, just keep on swaying on. Keep swinging, little bro. I'm about to swing on Terry Payne because he said my sister. Yeah, I'm swishing sweets. Chariots are swinging low. Swastikas on the police. Hang a swinging rope. Pee Wee tried to swing on me, but I was with like 50 folks and he ain't know. But what was worse, I ain't even want no beef for bro. We was told it, we was soldiers, we was soulless, we was sold it. Saying something about his set, that who he swinging for. Swear you don't know about our stress, about our woes, and my obsession with success by definition of my own. Sure as death is waiting on our flesh and bones. Demon calling my spirit, had to click the phone. Couldn't get to Courtney quick enough to give her one big hug. Told her you like the strongest woman on the globe. I watched my mama lose her mama, go through drama and trauma, but had to keep her head high so we don't know. I'm getting older, so when the world's feeling enormous on your back and on your arms, and your feet just as heavy, you've been dragging through the storm. Staring at this city, but you trapped inside the hole. Get your back up off the roads, keep swinging on. Ana Ribeiro vai falar no programa de hoje sobre o inventor Bartolomeu Cristofori e o seu contributo para a invenção do instrumento musical que todos nós conhecemos, o piano. Bem, vou começar por falar de quem inventou o piano. Bartolomeu Cristofori inventou o piano em 1711, na Florença, Itália. A partir desse momento, segue-se uma série de aperfeiçoamentos até chegar ao piano atual. Agora, vou-vos falar um pouco da vida de Bartolomeu. Ele nasceu em Pádua, República de Veneza, a 4 de maio de 1655 e morreu a 27 de janeiro de 1731. Bartolomeu Cristofori estava insatisfeito com a falta de controlo que os músicos tinham acima do nível de volume do calvécio, instrumento de teclado e cordas. Ele reconheceu que a alteração do mecanismo de dedilhamento com um martelo criaria o piano moderno no ano 1711. Na verdade, o instrumento foi primeiro dominado calvicembalo, col piano e forte, literalmente o clavicino, que pode tocar ruídos suaves e altos. Isso foi reduzido para o nome comum agora, piano. No próximo programa vou-vos falar de como é constituído o piano. A Matilde traz-nos hoje a leitura da sinopse do livro A Criada, de Freida McFadden. Sugere-nos uma narrativa plena de segredos pessoais, desigualdades sociais, problemas familiares e um mistério envolvendo um assassinato. É um livro recomendado a quem gosta de ler um thriller desconcertante. O livro que vos apresento hoje é talvez um dos mais badalados da atualidade. Como acontece com todos os livros, há quem o considere um dos melhores do ano e, por outro lado, há quem acha que não passa de algo banal. Para quem ainda não sabe do que falo, o livro chama-se A Criada e é da autoria de Freida McFadden. Infelizmente, ainda não consegui ler, mas deixo a promessa de que, assim que consiga, trarei até vós a minha opinião. Passemos então à sinopse. Bem-vinda à família, diz Nina Winchester, enquanto me cumprimenta com a sua mão elegante e bem cuidada. Sorriu educadamente e olho para o longo corredor de mármore. Este emprego caiu-me do céu, talvez seja a última oportunidade para mudar de vida. E o melhor de tudo é que aqui ninguém sabe nada acerca do meu passado. Posso esconder-me e fingir ser aquilo que eu quiser. Infelizmente, não tardo a descobrir que os segredos dos Winchester são muito mais perigosos do que os meus. Todos os dias limpo a bela casa dos Winchester, de cima a baixo. Vou buscar a filha deles à escola e cozinho uma deliciosa refeição para toda a família antes de subir e comer sozinha no meu quarto minúsculo do sótão. Tento ignorar a forma como a menina gera o caos só para me ver limpar, como conta histórias inverossímeis sobre a filha e como o seu marido, Andrew, parece cada dia mais destroçado. Quando o vejo, e aqueles belos olhos castanhos tão tristes, é difícil não me imaginar no lugar de Nina. Com o marido perfeito, a roupa chique, o carro de luxo. Um dia, experimentei um dos seus vestidos só para ver como me ficava. Mas ela percebeu, e foi aí que descobri porque é que a porta do meu quarto só trancava pelo lado de fora. Se sair desta casa, será algemada. Devia ter fugido enquanto podia. Agora, a minha oportunidade desapareceu. Agora que os polícias estão na casa e descobriram que está no andar de cima, não há volta atrás. Estão a cerca de 5 segundos de me ler os direitos. Não sei muito bem porque não o fizeram ainda. Talvez esperem induzir-me a dizer-lhes algo que não devia. Boa sorte com isso. O polícia, com o cabelo preto raiado de grisalho, está sentado ao meu lado no sofá. Muda a posição do seu corpo entroncado sobre o cabedal italiano cor de caramelo queimado. Pergunto-me que tipo de sofá terá em casa. Não um, certamente, com um preço de 5 dígitos como este. Provavelmente de uma cor foleira como laranja, coberto de pelo, de animais de estimação e com mais do que um rasgão nas costuras. Pergunto-me se estará a pensar no seu sofá em casa e a desejar ter um como este. Ou mais provavelmente, está a pensar no cadáver lá em cima no sótão. E por fim, ainda antes de me despedir, devo ainda salientar que há um segundo volume, mas isso fica para o próximo programa. Para mais informações sobre o livro, consulte hugo.pt. Boas leituras! Continuando a sua viagem na máquina do tempo da história do cinema, o José Ribeiro conta-nos agora a origem e as polémicas que envolveram as primeiras exibições públicas de películas de desenhos animados que tiveram como protagonistas a França e os Estados Unidos. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre o primeiro filme de desenhos animados. Em 17 de agosto de 1908, estreava em Paris a animação Fantasmagorie, do desenhista Emily Cole. A película é considerada por muitos historiadores da sétima arte como o primeiro desenho animado da história. Trata-se de uma produção extremamente simples e experimental, de apenas 1 minuto e 40 segundos, que não pode ser avaliada pelos critérios atuais. Consiste numa história surrealista, cuja a personagem principal é um palhaço feito de palitinhos, criado por mãos humanas, contrassendo com uma série de objetos mórficos, como pessoas, uma flor, um cavalo ou uma garrafa de vinho. No entanto, há posições polémicas sobre o pioneirismo de Fantasmagoria, já que, em 1906, o norte-americano James Stewart Blacken lançou o filme Humorous Place of Funny Faces, em que gravou imagens desenhadas por ele mesmo com giz num quadro negro, rodado a 20 imagens por segundo. Portanto, para os defensores de Fantasmagoria, embora eu tenha a impressão de uma animação é gravada a partir de imagens reais e estáticas, fator considerado irrelevante para os apoiantes do norte-americano. Por sua vez, Fantasmagoria, mesmo inspirado no estilo do Lacan, é 100% animado, rodado, imagem por imagem, e cada fotograma corresponde a um desenho completo com personagens e fundo. Emily Cold desenha 700 desenhos, cada um filmado ao giro de manivela em dois clichês sucessivos, resultando num total de 1400 fotogramas. Bons filmes. No mundo da moda, nem tudo que brilha é ouro. Diana traz-nos hoje uma história de escravidão humana protagonizada pela empresa da moda Shein, que explora a mão de obra escrava e barata numa região da China. É caso para dizer, é somente uma fachada bonita. Boa noite a todos. No episódio de hoje venho falar-vos sobre a mão de obra escrava e barata em algumas marcas. Uma delas é a Shein, cuja empresa é acusada de usar mão de obra escrava e barata. Somente uma fachada bonita. No dia 17 de outubro de 2022, foi lançado o documentário Inside Shein Machine, Untold, produzido pela emissora britânica Channel 4. Este documentário revelou condições precárias de trabalho por trás das vitrines bonitas e atraentes da Shein. Um repórter infiltrado, Pan Yu, entrou nas fábricas da empresa em Guizhou, na China. Primeiramente, ele descobriu que os trabalhadores fazem escalas de até 18 horas por dia, costurando cada pessoa, em média, 500 peças diárias e tendo somente uma folga por mês. Eles ganham cerca de 1,20€ por peça produzida, e o primeiro pagamento do mês é retido pela empresa. No caso de cometerem algum erro, as pessoas são penalizadas com 2/3 do salário. Tais condições análogas à escravidão violam as leis de trabalho chinês, que prevêem um máximo de 40 horas de trabalho semanal com teto de 36 horas extras por mês e uma folga mensal, devendo faturar $4,000 mensais. De facto, Shein é uma bela fachada que esconde escravidão humana. Na crónica política desta semana, a Mafalda vai analisar sumariamente o orçamento de Estado para o próximo ano, com especial enfoque nos setores da saúde e da educação. Hoje, como é habitual todos os anos, discutimos o Orçamento de Estado para 2024. Na proposta deste ano, há a redução do IRS para vários escalões de rendimentos, há subidas de rendimentos, mas também mais gastos. Que propostas existem mais? Menos IRS, sobretudo, aumentos salariais, apoios ao arrendamento e aos créditos à habitação. Tudo isto está dentro do que se esperava na proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano. Há, no entanto, outras medidas, eventualmente menos mediáticas, que vão ter impacto na vida dos portugueses. De acordo com a proposta do Governo, a saúde vai receber mais 1 milhão e 200 mil euros do que no ano passado. O total do orçamento para o setor ascende a 13,5 mil milhões de euros, dos quais cerca de 41% vão ser gastos com pessoal, o que representa um aumento de 6,3% face ao ano passado. No relatório que acompanha o orçamento para 2024, pode ler-se que há um aumento de 185,5 milhões de euros na educação, que possibilitará a valorização das carreiras e a contratação de docentes, promovendo a fixação e revertendo o efeito das aposentações. Para os professores deslocados, haverá boas notícias, porque o Governo passa a apoiar as rendas dos docentes colocados longe de casa, sobretudo nas regiões onde os custos com a habitação são mais elevados. Esta medida vai abranger docentes que trabalhem em escolas a mais de 70 km da sua área de residência, sempre que o valor dos seus encargos com o alojamento ultrapasse a taxa de esforço de 35%. Para a cultura, estão destinados mais de 5 milhões de euros. Sem dúvida que o mais polémico tem sido mesmo o aumento do imposto único de circulação, a redução do IRS e o aumento dos salários. Se estas duas medidas últimas se revelam positivas, o aumento do IUC será vantajoso mais uma vez apenas para a classe média-alta, que será aquela que o conseguirá pagar. Agora, o Orçamento de Estado já foi de facto aprovado, já não há nada a fazer relativamente a isso, e com o passar dos dias vamos tendo cada vez mais informações para cada uma destas áreas, portanto, podem esperar uma nova crónica por aqui sobre este tema. Fuck a lighter, I got light on the stove. Dark at night, I drop a log in the fire. Wandering the woods out in the cold. I got the shit you could play for your mama. I got the shit you could play for the hoes. I got the shit you could sell to the trappers. Indicated with the K in the code. I know some rappers that how I'ma say this. I know some rappers who pay, but bro, lot of money, but you played your soul. You played yourself, you played the role. I got some niggas who down the street. Some of my niggas been down the road. Lost a nigga that was down with me. You know what they say? Raise as opposed. We have a penalty flag thrown at the 30-yard line. Personal foul. Unsportsmanlike conduct. Number 6 on the defense. Okay. They got the shit they can pull out. I know it could blow out a bag. Yeah, they got the cures, the facts. Facts, you know it's sad. They put the money, the crack in the sack. They got the X's, they got the Atlas, they got the map. I got the real, real, real bad bitch. I just told her to come to the back. They got the people in the office, the crackers, the headers and chains. They made the law, they going hard, dang. They even started a gang. How you gonna win a delusible game? Make a chain, man. Niggas say the same thing every day. Complain in the sunshine or the cloud rain, but won't lift a finger. In the danger, niggas been in danger, been indentured. Now my niggas got business ventures. With my 9, I'm like 10 Avengers. Snap a finger, I could end Avengers. Rapper, singer, no killer, nigga. You a copper, you a nigga killer. Wow. The Rays opposed. Rays opposed. We have a penalty flag thrown at the 30-yard line. Personal foul. Unsportsmanlike conduct. Number 6 on the defense. 15. Man will understand, man. Man shit. Will understand, man. Fuck, man will understand. And live in harmony and peace, and the sun will once again rise see. Up in the east. Somebody told me when I was small that the pride cometh right before the fall. God's son died for us all, so for mine, I'm running through a wall. Lost the battle, it's still a war. I'ma steal a cattle, then burn the farm. We could travel, but the journey long. I prefer we get a little murder on. Drop a top on your convertible. How we feeling should concern you. We been speaking, but they never been heard. So now we screaming at you word for word. Everything a nigga learn, gotta burn. My little nigga in a hearse, I was hurting. Fuck a rap and fuck a verse, I can blur. Trying to see how many urns I can earn. Are you entertained or are you concerned? I'd be afraid, I'd be in church, I'd say a pray, I pray, I say, I shay. They play like God, no play by play. We take our charge, we take our place. It'll take our hearts, it'll take our faith. But we need a majority to make shit shake. I'ma give me a quarter, I'ma get in the car, and I'ma get on the call and go state by state. And I'm picking a target, then I'm picking them off. Better be Beyonce if you say my name. Orange and be a sunlight and daylight savings. Might save a nigga life, it ain't never too bright. The broad day, nigga. Nighttime vampire, Janae slay a nigga. Fly like landslides and you can take they side. I'm a K-9, straight in the pack. Looking for Jitty, he's straight in the back. Cracking her lip, whipping the crack. Just like them crackers that did to the black. Just as they thought I was finished attacking. The beast awoken, now I appear like the cracking. They inferior and fear when I'm rapping. But I ain't rapping, this is spiritual. Shed a tear, so I'm caring that miracles happen. Huh. Mirror, mirror, why the fuck is you laughing? Be a deer, let me volunteer. Cause I'm not in fear, I'm a jump in the ass. Oh shit, it's getting weird. Nah, shit is weird. Where the hell is heaven on this hemisphere? If them bitches said it, I'ma end it here. If we come together, we could send a message. But I know they never gonna lend an ear. So I got a method. One, do you better? Do you one better? Bet you won't do it. Let's bet I will. Collect my stones, hold, collect my gems. Protect my stronghold, respect my shield. Until I'm long gone, but while I'm here, I can snap my fingers, they'll disappear. Na cena da política internacional, a Beatriz traz-nos notícias muito preocupantes sobre o estado de ameaças permanentes que ocorrem atualmente em França, sobretudo as falsas ameaças de bomba nos principais aeroportos e no Palácio de Versalhes, consequência da guerra entre Israel e Palestina. 18 aeroportos de várias regiões de França foram alvo de novos falsos alertas de bomba, 10 dos quais foram evacuados, segundo as autoridades, que prometeram que os grandes imbecis por detrás destas mensagens serão punidos. Desde o início desta onda, o funcionamento dos grandes aeroportos que servem Paris não foi, contudo, afetado. Estamos a assistir desde quarta-feira a uma multiplicação de alertas de falsas ameaças de bomba nos aeroportos e quero dizer muito claramente que os espertalhões ou brincalhões que se dedicam a este tipo de jogo são realmente grandes imbecis ou mesmo grandes delinquentes, afirmou o ministro dos Transportes francês, Clément Beaune. No dia 18 deste mês, 17 aeroportos receberam ameaças, 15 dos quais foram evacuados. Na quinta-feira, 25 foram alvo de um alerta e foram tomadas medidas de evacuação em 19 deles, segundo o ministro. Todos aqueles que estão a pensar em fazer uma brincadeira de mau gosto, em assustar as pessoas, devem saber que se trata de um crime muito grave e fortemente punido, que serão identificados e que cada um deles será punido. Incorrem numa pena de entre 2 e 3 anos de prisão e no pagamento de uma coima de várias dezenas de milhares de euros, precisou Bono. Não forneceu, no entanto, os nomes dos aeroportos afetados, mas um anterior balanço de fonte aeroportuária que dava conta de 14 instalações atingidas referia alguns como Lille, Beauvais, Tarbes, Nantes, Toulouse e Lyon-Rhône. Vários aeroportos, entre os quais os de Nantes, Lille e Toulouse, confirmaram em seguida terem sido alvo de ameaças, bem como os de Perpignan e Basileia-Mulhouse. No dia 19 deste mês, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, indicou que, em 48 horas, tinham sido detidas 18 pessoas relacionadas com estes alertas, que afetam também as escolas e os locais turísticos. O Palácio de Versalhes, grande atração turística situada na região de Paris, foi também evacuado pela quinta vez esta semana, após mais uma ameaça de bomba, anunciou a sua direção na rede social X, antigo Twitter, mas reabriu a meio da tarde. Estas ameaças de bomba têm-se multiplicado em França nos últimos dias, nomeadamente desde o atentado jihadista que vitimou a professora Dominique Bernard em Arras, no norte do país. Em relação ao filme Deadpool 3, o João vai apresentar-nos uma lista quase infindável de rumores acerca deste filme. É um marketing a funcionar com o objetivo de despertar nos seus fãs a curiosidade e o interesse. E depois é só encher as salas de cinema e os cofres de dinheiro. Rumores sobre o elenco de um filme do universo cinematográfico da Marvel está longe de ser incomum. Mas uma coisa é certa, desde Spider-Man No Way Home, que surgiram tantos rumores sobre o elenco de um filme da Marvel, o mais recente sugere que Taylor Swift vai fazer parte de Deadpool 3, dando a vida à mutante Dazzler. O rumor surgiu após Taylor Swift ter sido avistada lado a lado com Ryan Reynolds e Hugh Jackman num jogo de futebol americano. A especulação alavancou e os fãs fizeram a matemática. Se Taylor Swift está com Ryan Reynolds e Hugh Jackman, então está em Deadpool 3. Dazzler, cujo nome real é Alison Blair, é uma mutante com poderes que fazem transformar som em luz, que apareceu pela primeira vez em Uncanny X-Men número 130. Ela começou como uma cantora e aspirante atriz que usava os seus poderes durante as suas apresentações e foi, aos poucos, se integrando nos X-Men, tornando-se uma heroína do que uma estrela pop. De realçar que não existe qualquer confirmação oficial e são apenas rumores com base em pistas que os fãs, muito atentos, vão colecionando, e sobre Deadpool 3 não faltam rumores de alto calibre. O realizador já prometeu que será um banho de sangue. Existe ainda a potencial presença de Daniel Radcliffe num papel surpresa, Daphne Keane como X-23 e Liv Schreiber enquanto Sabretooth. No programa de hoje, a Mafalda sugere aos ouvintes da Rádio Boa Nova uma curta viagem até Maruge, nos dias 11 e 12 de novembro. Trata-se da 20ª Feira do Porco e do Enchido. A sugestão gastronómica é de comer e chorar por mais. Não acredita? Então ouça o cardápio gastronómico que esta edição tem para oferecer aos seus visitantes. Nos dias 11 e 12 de novembro vai ter lugar em Maruge a 20ª edição da Feira do Porco e do Enchido. O certame integra ainda a Feira Mostra do Porco Bízaro, a Feira da Agricultura Familiar e do Mundo Rural e a Feira da Doçaria. Quem visitar pela primeira vez esta feira vai deslumbrar-se com o cenário único da Laje Grande e com a decoração da Feira Antiga montada pelo grupo de teatro histórico Almanac. No campo gastronómico, a surpresa não será menor, pois vai encontrar o sabor único do arroz de suã, dos torresmos à moda de Maruge, com batata à racha, da feijoada à moda de Nogueirinha, entre outras iguarias que disputam já o lugar cimeiro às chouriças de carne, de bofes, às farinheiras, aos presuntos salgados, entre outras iguarias típicas da nossa região, nas preferências dos milhares de visitantes do certame que poderão ainda degustar os doces de concurso da doçaria tradicional. De que está à espera para visitar esta feira aqui no nosso concelho? Divirta-se e boa viagem! E agora destacamos algumas das atividades desenvolvidas pelo agrupamento. O projeto Pelos de Rua, dinamizado no âmbito da ZAEC, no ano letivo passado, continua a dar frutos, demonstrando todo o seu potencial. Foi entregue recentemente o prémio correspondente à vitória no concurso Design for Change, no passado mês de junho. Numa cerimónia muito aguardada, a representante da organização entregou aos alunos envolvidos um kit de robótica Lego no valor de 500 euros, o qual passará a fazer parte dos recursos educativos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No mesmo ato foi efetuada nova entrega de alimentos ao Canil Municipal e à Associação Patudos, Peludos e Companhia, após a doação de 500 kg de ração animal pela empresa Avenal, que aderiu a esta meritória iniciativa. Muitos parabéns a todos pela iniciativa. Dia 16 de outubro é o Dia Internacional da Alimentação Saudável e neste âmbito realizaram-se várias atividades no agrupamento de modo a sensibilizar as crianças e a comunidade educativa para a importância de praticar uma alimentação saudável. A este propósito, destacamos que o nosso restaurante aqui de Eldente abriu as portas à comunidade educativa. Alunos, professores e auxiliares tiveram a oportunidade de saborear um repasto saudável e muito apetitoso. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Tiana Diniz, João Mário, Ricardo Neves, Sebastião de Campos Alves, Basílio Lima e Ana Mendonça. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.